Eu achei que eu ia falar do Stephen King somente do filme A Coisa e do filme A Torre Negra, que eu ainda não assisti nesse momento. Mas eis que eu tive uma grande surpresa quando, buscando coisas na Netflix, me deparei com o filme O Jogo Perigoso, uma adaptação também do Stephen King. Se você já gostou do assunto, deixa o seu curtir. Se não é inscrito, inscreve-se no canal, aciona o sininho, indica para os amigos e vamos lá falar desse filme que foi uma grata surpresa. Estava eu buscando filmes de terror para assistir, nada mais, né? Saudável do que assistir um filme de terror com a família, a esposa que é medrosa e a prima dela também medrosa. Quando, na verdade, eu tava procurando a coisa pra assistir, né, pra alugar. Mas não consegui assistir a coisa primeiro. Eu assisti Jogo Perigoso, que eu achei na Netflix. E falei, olha que interessante, a Netflix não ficou atrás, que o cinema lançou aí, né, a Torre Negra e a coisa. Esse ano, e a Netflix foi lá atrás de um livro, que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, né, em um dos melhores do Stephen King, um livro que está no meu top 10 de todos os livros que eu já li, está no meu top 10 de livros do Stephen King, que tem diferença, né, que é o filme, o livro O Jogo Perigoso, Gerard Game, se não me engano, no inglês, que é uma bosta. Nessa história, nós temos um casal que não vai muito bem das pernas, né, um casamento que está, por algumas razões, indo muito mal, e eles decidem ir para um lugar afastado, isolado de tudo, com um plano que é um plano que feito pelo marido que evita que eles vão ter contato com pessoas por pelo menos 2 ou 3 dias. E aí a ideia é que ele algeme ela na cama, ela está algemada na cama, né, de madeira maciça, e aí eles vão fazer as coisas. Só que aí em determinado momento ele começa a ficar muito violento. E ela nota que a fantasia dele é sobre estupro. E ela tem um problema com violência sexual, já tem um histórico. E ela fica muito irritada e começa a ter aquela discussão de não, não quero, me tira da cama. E ele tem um momento de que talvez ele mostre que não vai tirar ela da cama, que vai realmente violentar ela. Mas enfim, ele sofre um ataque cardíaco e cai morto, deixando a Jessie algemada na cama. Existem outros detalhes, né, nesse filme que estão no livro, que é um cachorro que ela encontra logo no começo do filme, que tem no livro também, que ele está faminto e de repente se depara com um corpo humano sangrando que não mostra resistência nenhuma à sua fome. A Jess então começa a ver, assim como no livro, seu marido sendo devorado por uma fera e como o plano era já que ninguém fosse encontrar eles, porque ele fez com que nessa casa distante, uma espécie de casa do lago, né? Ele fez com que o cara que corta a grama já viesse cortar, com que a arrumadeira já viesse arrumar. Todas as pessoas que poderiam passar pela casa já tivessem vindo aquela semana para eles ficarem realmente sozinhos. E ela fica realmente sozinha por 2 longos dias com o marido morto e um cachorro devorando ele. O livro, eu li há bastante tempo, mas é um dos livros que está mais vivos na minha memória, e o filme, são praticamente idênticos. Diferente do filme do A Coisa, que foi realmente adaptado e cortaram muita coisa, o Jogo Perigoso foi muito mais fiel ao livro do que as outras. Eu não assisti a Torre Negra ainda, não sei. Aliás, eu também não li a Torre Negra. Tem que corrigir esse erro, esse problema no meu caráter. Mas o Jogo Perigoso é um filme muito mais fiel ao livro. Eles mudam alguns detalhes, porque é uma coisa que eu sempre digo. Se você ver um filme que é exatamente igual ao livro, você não vai se surpreender. Então algumas frases, algumas formas são mudadas. Por exemplo, no livro a Jessie fala sozinha praticamente o tempo inteiro. Para isso não ficar maçante no filme, eles colocaram ela imaginando pessoas falando com ela, mas as frases que ela fala, que essas pessoas da imaginação dela falam, são as frases que no livro ela fala para si mesma, né? Ela começa a ver uma pessoa aparecendo no quarto durante a noite, que ela não sabe se é um espírito ou se é a morte. E ela começa a imaginar o que poderia ser aquele ser que deixa marcas físicas de sua presença, diferente da sua imaginação, que não deixa pegada, não deixa coisas fora do lugar. Essa outra presença que aparece na casa deixa marcas de sua estada ali no ambiente. Tem pequenos detalhes que o filme, o diretor, se preocupou em mostrar coisas que são essenciais para o decorrer da história, como o cachorro, uma prateleira que está sobre a cabeça da Jessie. Eu não vou falar tudo, porque esse filme vale a pena você assistir e se surpreender com as coisas que acontecem. É um Stephen King clássico, então tem sangue, violência, tem um pouquinho de gore em determinado momento, né? E tem, é claro, os problemas psicológicos que a personagem tem. Ela está algemada na cama, mas o filme nos mostra, assim como no livro, que na verdade ela está algemada na vida dela. Ela foi abusada quando era criança e isso causa problemas para ela até hoje. E o marido dela algema ela com esse casamento estranho, essa segurança que ela sente ao lado dele, porque o marido dela é uma cópia do homem que abusou dela. Esse filme é sensacional, a gente só tem algumas ressalvas, porque eu assisti com minha esposa, ela fez um comentário que o filme de livro sempre termina muito estranho, mas eu entendi o que ela quis dizer. Na verdade, no livro, depois que o ponto final é dado na história, o ponto final, tipo assim, o vilão é derrotado, ainda se conta muita coisa, né, que acontece depois na vida do personagem. E no filme, que é feito direto, sem ter relação com o livro, né, quase sempre o golpe final é o final do filme, como o vilão morrendo, como o bandido sendo preso, um exemplo, vamos lá, Tarantino, o tiro final, ou Duro de Matar, o bandido sendo preso, 24 horas da série, o momento final é quando o bandido é pego, né? E por aí vai. No livro, não, no livro ainda tem pelo menos um capítulo contando coisas que justificam a história e ainda mostram um pouquinho mais da vida da personagem depois que a merda toda aconteceu. No livro, poderia ter sido melhor no filme, né? De repente, tudo que ela descobriu depois de ter saído da casa... Sim, ela sai da casa, mas o importante não é isso, o importante é como. Tudo que ela descobriu depois que ela sai da casa poderia ter sido mostrado de alguma forma antes. E o ela sair da casa ser o ponto final, para o filme terminar no momento mais alto. Se você gostou dessa dica, vá atrás do filme e do livro, não necessariamente nessa ordem. Indique para um amigo e não deixe de conhecer essa obra fabulosa, Jogo Perigoso. Tanto o livro, que é um dos meus favoritos, e o filme, que não é um dos meus filmes favoritos, mas é uma excelente adaptação de livro. Um grandíssimo abraço perigoso e até a próxima.